convidar pra fugir. Será que você aceita se eu viver pra te fazer sorrir? Na vibe mais perfeita, só fechar os olhos e enxergar o futuro. Só nós dois, arruma as tuas coisas e depois a gente deixa pra depois. Se eu pedir permissão pro teu pai, eu sei que ele não vai deixar. Se quiser, vem comigo viver o pra sempre. Sai antes dele acordar. Eu não te prometo joia, luxo, carro do ano, não. Mas te prometo todo o amor que tenho no meu coração. Juro que eu te faço feliz, eu te faço mulher, faço princesa. Eu entro com todo o meu amor, você entra com toda a tua beleza. Juro que vamos casar na beira do mar, vendo o amanhecer. Que o meu pra sempre seja com você, só com você. Eu te convidar pra fugir, será que você aceita?